de Narciso. O reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette. It's your thing, cá estamos nós. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Espelho de Narciso. Comigo Nuno Pires, Rafael Videira e Carlos Geria e Marco Paulette. Olá. Rafael, estás com uma voz estranha. Estás estranha. O que é que se passa com a tua voz? Pô, eu estava ali sentado e aí me chamaram para estar aqui. Na verdade, eu vim gravar outro programa e agora estou aqui, mano. Não sei o que está a fazer. Mas tu foste ao Brasil ou comeste no brasileiro? Fui no Brasil, fui assaltado, apanhei sida. E o sotaque? Como é que falou daquela outra coisa meio que tinha? Que era tipo uma doença aí do mosquito. Dengue! Não, dengue, tinha uma outra mais sinistra. Mais sinistra? Ah. Malária? Não. Zumba. Zika. Zika, é isso. Põe zika, mano. Zika. É pá, tu teres sido ainda vai que não vá. Agora falar brasileira que é um bocado. Porra, mano. Curiosamente, temos connosco. Acontece. Rafael aconteceu também à última da hora. À última. Não, aliás, teve até à última para perceber se estava bem do seu intestino, deduzo eu. E não estava. E pronto, não pôde vir. No entanto, estava ali o Renan, assim, tipo, sem abrigo. Eu ia fazer outro programa e aí eu estava ali sentado esperando o cara. E aí tu apareceu e falou, não, tu vai fazer o meu programa. E acabou. E pronto, eu tô aqui fazendo um programa. Eu sou autêntica prostituta, né? Eu tô aqui fazendo um programa. Eu ia fazer um programa e fui fazer outro programa. Curiosamente, posso-vos dizer, estive ali na Fernando Magalhães. Olha, prostitutas, é isso? E estava lá um sem-abrigo a dormir, pá, mas assim no escuro, ali ao pé das finanças. Mas ias dormir no sítio com... E o gajo... Que estranho, mano. Pô, o cara dormiu no lugar sem dormir no escuro, quem é que faz isso? Não. Ninguém faz isso, mano. Pá, eu nem vi o gajo. Pois, lá está. Só que começas a ouvir uma voz. Oh! Era o Pai Natal. Queres ver? O que é que aqui anda? Porque aquilo ali é escuro e eu estava todo borrado. Pô, estava com medo de um sem-abrigo. Não, cara. Não, é que aquela zona ali, a esta hora, não é fácil. E eu começo assim a olhar em redor e o gajo, aqui. E eu olho assim para o chão e atrás do vaso estava lá o gajo deitadinho, pronto, acomodado. Sim. E eu penso assim: olha, vais-me pedir dinheiro ou comida. Ou papel higiénico também. Ou papel higiénico. Já vou lá chegar. E o gajo diz-me: olha, não tens um cigarrito? E eu assim, me emprestes? Meu, eu vou pensar para não, mim. Eu só uso o vape. Meu, tu estás a dormir aqui no chão, muito provavelmente terás falta de condições. Epá, e a primeira coisa que tu me pedes é um cigarro. Mas depois, é óbvio. Mas ele pita o quê? Uma casa. Mano, mas o cigarro disfarça a fome, tá ligado? Estás a ver? É isso. E outra coisa, uma coisa é você comprar um cigarro, outra coisa é você comprar um lanche no McDonald's, que é muito mais caro. Muito mais caro. E faz pior. Tu não pode cravar uma batata frita, tá vendo? Mas tu pode cravar um cigarro do gajo que tá passando. Deixas se ele ponta. Não fumar vape, né? Que pronto, está aí uma ótima perspectiva. Curiosamente, andei mais uns passos e vi um daqueles papéis do condomínio numa parede a dizer, a pedir às pessoas para não deixarem dejetos. Deixarem? Sim. Mas que levas num saco e deixas à porta? Deixarem dejetos humanos à porta só do prédio. Só mendigos, dejetos. Dos animais podes deixar. Eu ali fiz uma conta de um mais um. Então, como é que tu sabes que é de cão ou de pessoa? É cheiro. Puxa. Ah, é? Consegues saber? E o sabor também é sabe mais textura, a mano. Sabe mais a ração um do que o outro, não é? Um é mais seco, o do cão é mais seco. E há um que até é branco. Não, e o do cão geralmente é em formato de caracol, tá ligado? Ah, okay. O humano sai meio em formato, tipo, aquela banana marrom. Fartura, assim, é. Okay. Você já viu aquela capa do Velvet Underground? Ah, é, então, okay. Mas okay. Só que marrom, okay. Tá, é, marrom ou castanho? Castanho? Marrom, até aí, ó, Rafael, ora bem, vamos ver só, vamos ouvir só o que é que se andou a passar. Vai voltar. Okay, voltamos, é 1:20, já voltamos, tranquilo, até já. Tranquilo. A semana passada, no Espelho de Narciso. O copos? Como é que se chama um homossexual que só come gajos? Só que eu estou a dizer, eu sou um pode ser homossexual que só come gajos. Chama-se Geria. Por exemplo. Não, por exemplo, imagina, tu podes, podes ter, podes pinar gajas. Só, mas só gajas. Mas em eu casa, esgaçares uma a olhar assim para dois matelões a embrulhar. Eu gosto do pinar gajas. Pinar, pinar. Sim. Não, mas eu acho que era tipo tu pinar gajas e no fim, dizer, ela tipo, então amanhã tomamos alguma coisa. Não, não, que eu sou homossexual. Assim, como és homossexual? Só opa, a nível da relação, então. É isso? E ela dizia... Mas sexo, hetero, uma relação gay. Sim, sim. É o melhor de dois mundos. E ela, é, não é? No fim de bebes a bola, bebes uns canecos. Tens um gajo para jogar PlayStation. Exatamente. Não, não é? Há stress porque por a louça está por lavar. E depois vais pinar com o gajo. Está. E ela dizia, mas tá eu não percebo. E tu, ou vestes as calças e vestes a porta e eu também não. E ias-te embora. E cá estamos nós, isto foi o que se andou a passar na semana passada. Ah, está bom, está bom. Está bom, é isso, está bom. Para, para aí, para aí. E cá estamos nós. Curiosamente, na semana que passou, houve uma senhora que ouviu o nosso episódio, naquele em que o Rafael diz que viu uma miúda entrar com 5 matelões num prédio. Não se lembram disso? Lembro. Eras um deles? Não, por acaso não me lembro nada disso. E adoro quando as pessoas ficam com a sensação contrária à que nós queremos dar. O quê? Essa senhora pensou que nós estávamos ali ainda a culpar a rapariga por aquilo que estava a acontecer. Pô, ela tinha uma banda, não? Foi ensaiar, cara. Porque assim... Barbie e o Chico Matelões. Tipo, é não, tu vês 5 gajos e uma gaja entrar num prédio, primeiro que você pensa é gang. Né? É gang bang. Não, é a minha pô, banda. É a minha banda, mano. Uma banda, cara. Tô entrando no prédio, cara. Qual o problema? quando a ideia ali era justamente o contrário. Nós estávamos a criticar esta juventude pelo facto deste determinado tipo de coisas acontecerem. E a imagem que passámos foi exatamente a contrária. Foi. Ela é que é culpada. Ela é culpada. Ela é culpada daquilo tudo. Mas pronto. A garota é culpada? É. Não, sim, não. Então, aquela foi a imagem que passou, que eu entendi? Não, aquilo que nós discutimos nesse programa, a forma como nós o discutimos, deu a entender a essa pessoa de que nós estávamos a culpar a miúda por aquilo estar a acontecer. Não, estávamos só a falar do sexo nesta nova geração e de como é que eles lidam com o sexo. Estás a perceber? E estávamos realmente a criticar a sociedade por ser aberta a ter relações, mas também por ser despreocupada em informar-se sobre ela. É mais por aí, foi mais por aí. Mas pronto, se estivesse com o Rafael... Ao menos alguém ouve. É isso, não é, isso, é isso. Temos que olhar as coisas pelo lado positivo, ao menos alguém ouve. Ao menos alguém ouve e... E preocupa-se. Exatamente. Não pelos motivos mais corretos, mas preocupa-se. Mas não foi a tua tia, ou foi... Não, a minha tia... Eu não sei como é que a minha tia ainda fala comigo. Uma senhora muito religiosa e nós... aqui a destruirmos toda... credos e crenças antigos. Exatamente. Eu também sou religioso, eu sou pagão. Eu sou pagão, eu acredito em vários deuses. Tu és da Yurd, pá. Não, eu sou pagão, cara. Ah, então és daquele rapa de gajo. Meu Deus é Odin e Thor. Odin. Então o que é isso, pagão? Explica-me lá. Pagão. É um gajo que paga tudo. Chega ao final. Tá, esta minha, pau! Já tipo, poucos, vamos já ali tomar uma cerveja. Eu pago. Então, eu sou pago, um pagão. Este gajo é um pagão. Pá. Exatamente, é isso. Pode confiar, mano. É isso mesmo. E sim, pronto. Lá está. Eu gosto destes gajos. Semana que vem eu vou pagar a renda, tá ligado? Está outro pagão. É um mas pagão está. Desgraçado. É que o Jiri diz, já não há muitos assim. Já não há homens destes. Já não há homens destes. Mas queres entrar já com a Yurd e a questão do Pissarro? Ou não? Do quê? Sim. Pissarro. Ah, pá, explica-me essa merda. Foi um imperador. Eu sei espanhol, que... Pizarro, aquele mão com o Pizarro. É o Pizarro, Pizarro. Opa, andava tu a falar nessa precaridora visão e não sei o quê, eu não vejo nadinha disso. Eu e também tu, não e vi. E o Pissarra e a Yurd, assim, mas como Pissarra e Yurd, como é que isto tem ligação possível? Opa, mas o gajo era um padre, de, ou foi um menino da Yurd, não percebeste o que aparentemente. Na Yurd há pastores, não há padres. pronto, é pastor, ele era ovelha e... São os reverendos, não é? Reverend. Pastor. Okay. O gajo diz que não tem Deus, mas sabe essas não. Eu sei tudo, cara. Só vamos mudar qualquer coisa. Então, vamos ver aqui o seguinte, ou pelo menos vamos contextualizar para quem é como eu e não sabe não sei nada. Nada. Não sei nada. Aparentemente, e pelo que percebi pelo meu feed de notícias no Facebook, Diogo Pissarra levou uma música ao Festival da Canção. Certo. Que a Iurde depois veio reclamar como sendo um plágio. Ah, o plágio da Iurde! Eu não sei se foi a Iurde, se foi alguém, se foi alguém que disse que... Olha, isto eu já ouvi isto aí no Reino de Deus. A tua vida como artista é mas horrível quando a Iurde... Mas aquilo é uma música de 70 e tal, pai. E nem eu Deus, achei genial, não é? Mano, plagiar a Iurde, cara. Pá, se isso é verdade, é excelente. É, porque a Iurde plagiou... Os protestantes plagiaram os católicos, exatamente. Mano. Exatamente. Não é, cara? Tipo, se não fossem os outros cristãos lá... É uma continuidade. E, ah, meu, os protestantes estão sempre plagiando, mano. Sempre. Tipo, dane-se, meu. Tem que plagiar mesmo, cara. Portanto, nós teríamos grandes possibilidades de ganharmos se levássemos lá... Põe tua mão na mão... Mas em tal. Por que eles não inventaram Deus novo? Foram adorar o Deus dos católicos, tá ligado? É plágio, mano. É plágio. Adorar os mesmos deuses. Plágio é os romanos e os gregos, também é a mesma coisa. Plágio. Pô, tudo plágio. Plágio, meu. Plágio, mudaram o nome. Plágio. Plágio. Bom, mas desculpa, diz lá o Pissarra e o Urde. Pronto, e aparentemente a música é parecida. Eu não ouvi nenhuma nem outra. E então, o que é que tu fazes quando estás... Imagina, a tua música... Tu fizeste a música. Certo. Inconscientemente fizeste ali uma coisa parecida, não é? Ora, acusam de plágio, o que é que tu vais fazer? Vais desistir do festival ou vais continuar a dizer não? Não, isto é continuar até o final, cara. Assumo as merdas. Nas primeiras 24 horas disse, não, eu vou continuar, isto não sei o que, isto é uma perubice, mas depois... Sim, mas depois o advogado ligou-lhe, olha, pá, se calhar tu tens mais a perder com isto do que a ganhar. Porque é Iurde. Porque é Iurde, sabes que eles têm nota e... Depois dos seguidores, mas uma coisa, a música também não é da Iurde. A Iurde agarrou aquela música, portanto fez um... Uma música qualquer em que meteu põe tua mão na mão do meu senhor. Ou não, isso é do Padre Borga. Isso é do Padre Borga. Okay. Mas a música também não é deles, percebes? Está bem, eles já tinham feito. Agora a minha pergunta é: qual é a punição religiosa pro plágio, cara? Acho vai rezar aí três Ave Maria. Não, tens que apanhar no cu de toda a congregação. Basicamente é isso. Então, se calhar. Tens que ir uma semanita para o seminário. Para o seminário e do início. Eu só não percebo uma coisa. Fazer de início. É que só não percebo. Aquilo é o Festival da Eurovisão, não é? Tu quando concordes. Não, é o Festival da Canção. Ah, isso. Agora é o Festival da Canção. Mas tu quando concordes, eles não vão ficar sem aquela música, não bom, pode ser... Bom, Shazam, mete o Shazam. Shazamzão, pumba. Shazam, não fazem isso? Pá, pois não sei. Pá, não, rapaz, não, eles porque... estão a apostar que o cara não é tão idiota a ponto de plagiar nível, sei lá, sim, que todo mundo vai ver, né? Mas a culpa disto tudo é do Salvador Sobral que ganhou a Eurovisão. E agora todo mundo acha que porque pode ganhar. Antes estávamos tudo a cagar. Exatamente. Para o festival. É verdade. Como deve ser, aliás. Que é mesmo, estava tudo a cagar. Agora, temos... parece que estamos nos anos 70 com o António Calvário ou caraças. Isto é a melhor cena, não sei o que, não, mano. Não, é. É um concurso de canto e, yeah? E de música. Estou-me a cagar, meu. E, sim, isto é mais um Got Talent institucional, digamos sim. Assim. Sim, basicamente, sim, basicamente. Não há ali o gajo que perdeu o pai e que está não ali a cantar. Triste, porque não os deixam falar. Não, porque se nós formos ver os Got Talent e esses programas de talentos... O que é que eles tu tens focam? Que ter, não? Sim, tu tiveste ou uma doença ou alguém doente... Morreu alguém? Não? Ou tens um irmão deficiente e aquilo é para ele. Não tens uma perna ou uma cena, sei aqui, lá. Meu. O meu irmão baba-se todo e isto é mesmo para ele. Ganhaste botão dourado. Pronto. Direto, o teu irmão baba-se. Ganhas assim. Aquilo, queres lá saber do irmão deficiente. Oh, sim, era tudo mentira, cara. É basicamente isso. Por falar nisso, por falar em... Acabei de receber uma mensagem do Daniel, o cara que eu ia gravar o programa que não vou mais gravar, Daniel. Dizendo que ele não vem, mano. Tá ligado? Estamos no mesmo barco. Dizendo que ele não vem. Mas eu só vim aqui na Hulk para gravar. Oi? Aguentou até a última, tipo, estava a fazer todo o esforço possível para vir, mas não. Não, ele mandou assim, amigo, já não vou mais sair para a praça. Oh! E não teve nenhum problema. Desculpa, não ter dito nada, mas gravo o programa amanhã por volta do almoço. Tem, se quiseres vir. Eu vou vir por volta do almoço, gravar é, o programa. É, mandá-lo. Pronto, ou seja, estamos todos a sofrer do mesmo, mas e é. Ainda bem, pronto. Porque Rafael Videira fez exatamente o mesmo, mas foi mais. Mas elaborou mais a coisa, foi, estás a ver? Sim. Mandou ali uma piadinha ou outra. Ah, não, este gajo. Só para ser bonitinho. Para parecer bonito. Só para ficar a dizer, pronto, vá. Ah, se calhar não, o homem está. Pronto, vá, deixa lá. Um e eu stand-up. Queria aqui pegar. Com a esposa do Rafael. Opa. Porquê? Porque estava passei a falar deficientes e... pois, estava a falar em barras. Ah, pois era isso. Mas já lá vamos aos deficientes. Okay. Guarda isso, deixa ficar aí. Está a guardar, está a guardar. Dá-lhe um lumezinho por baixo, só para não arrefecer. Estamos a soprar na brasa, assim. Com a banda. Com fala. Então, passei pela esposa de Rafael Videira, sim, de noite, e o que é que acontece? Ela faz parte daquele lote de pessoas que têm aqueles carros modernos, que têm aquelas luzes brancas, aquelas cidas, sim, luzes, luzes de dia, que ninguém consegue desligar. E o que é que acontece? À noite, essas luzes, se tu não tiveres luzes automáticas, tu esqueces de ligar as luzes do carro. Ah, para ficar tudo iluminado. Okay. Passei por ela só com, aquelas, com aqueles frisos brancos. E tu a apitar assim, ligar. Nem apitei nem nada. Não, não, nem stops nem nada. Porque depois tu ficas sem stop. Não tens stop, não tens luz atrás. Estás a ver? Mas para a frente vais a ver, vais todo contente. E então, essas pessoas que mandaste têm... uma mensagem ao Rafael a dizer. Não, nem lhe disse nada. Eu estava a aproveitar este programa para lhe dizer, mas infelizmente ele esteve a aguentar até à última para, para poder aparecer. Ok, vamos mudar a temática. Eu tinha agarrado na deficiência. Deficiência de não sei quem. Para dizer, agarra nos cintos, é para as costas. Vamos numa temática deficiente agora. Sim, começou mais uma edição do Secret Story. E como, e como eles querem ser gajos modernos. Botaram lá, deficientes no bagulho? Não, não, meteram um casal. Isso é, são todos, à não, partida. Mas, pronto, deficiência física. Sei mas lá. Era meio. Não, meteram. Não são deficientes, são pessoas de sexualidade diferente da nossa, ou pelo menos orientação sexual. Como assim? Tem um casal de homossexuais que tem que estar a fingir que são casal, não são um casal. São doentes, então, não é? Lá. Uma doença. Mas pera lá, como é assim, que eles vão fingir que não são homossexuais? Ele no primeiro dia pina uma gaja direto. Direto, só para ficar tipo, eu então não sou homossexual. Ele é bi, ele não é mais homossexual. Não, não, ali é. Eles são um casal homossexual e o segredo deles é serem o casal, ou seja, eles vão entrar para aquela casa. Ah, e ninguém vai saber que eles são homens. Exatamente. Por isso que eu estou a dizer, pinas direto para a primeira gaja que encontrares, então, oh! Olha aí! Só! Macho! Macho! Pois, eu vi agora uma notícia que teve uma, lá numa competição, acho que foi de skate, não sei o que foi, lá nos Estados Unidos, e uma trans competiu com as outras mulheres lá na competição. E ganhou. Olha que surpresa! E ganhou. Mano, agora vou te falar, liberaram então o antidoping e não bate lá, porque os esteroides que essa mulher toma, tá? Basta mulher, né? Cortas tipo... a pila e ganhas tudo, mano. Então, agora direto, como é que fica a questão do antidoping nessa cena? Não há, é cortar a pila. É o novo doping, é cortar a pila e competir em gajas. Ela só é complicado, deu bug aqui, mano. Vamos ter que fazer agora tipo masculino, feminino, transexual. Não, caga nisso. Porque eu curtia, havia o feminino e o masculino, mas os gajos agora cortavam a pila fora, iam competir em boxe, em futebol, e ganhavam tudo, man. E derretiam tudo, partiam nas todas e diziam, oh, olha aí, então é uma mulher como as outras, lá está. Mas quando tu falas em deficiente, era isto? Era homossexuais? É isso? Quando tu dizes? Não, não, deficiente são. Ah, não, deficiente é as pessoas que à partida vão para a Casa dos Segredos. Esses são realmente. Depois. Mas tu sabes que um dia lá dentro é como se fosse um mês cá fora. Isso é sempre a primeira coisa que eles dizem. Ou Teresa, ou Júlia. Agora é o Gosha, agora é o Gosha. Pela, agora é o Gosha que faz aquilo? É, a Teresa estava fartinha daquilo. Estava farto, desde já estava farto. Eu é que estava farto já. Mas aquilo, tipo, o que é que as pessoas estão à espera? É que é sempre a mesma. É sempre epá, a mesma não vamos pastilha, falar nisso, man. Porque no Brasil ainda há o Big Brother 200, para aí. Aquilo já vai. Vai no. Aquilo já vai lá, no 200, mas 18 já. No Brasil aquilo há sempre sexo logo a começar. Direto, mas tem os outros. Porque tem o Big Brother e tem os menorzinhos das outras redes de televisão. Tipo, Casa dos Artistas, que é só com artistas de novela. Ah, isso é meio complicado. Tem uns assim. Mas assim, é putaria, mas tipo, o que não é, né? Lá naquele lugar. Mas tipo, o que não é, não é? Mas tipo, eu não sei, eu parei de assistir essa parada com 16 anos. Pois, há muitos anos, já. Muitos anos. Sim, eu também, eu estou a falar de coisas mas que não sei. Tu estavas a falar agora em menor, eu pensei que... Mas qual o segredo para ganhar isso, uma casa de segredos pequenitos. Júnior. Tipo, é. Tipo, então, só quem, com é que putos. Ganha, quem é que ganha? E os putos todos a comerem lá dentro. E como é que lançava aos 14 anos? Como é que lançava? Mas ter putos tipo dos 5 anos aos 14, todos misturados. Ah, ok. Cresce e tu lá no pira. Nossa senhora, mano. Isso acontece muito naqueles bares famosos. E um adulto. Bota um adulto lá, tipo o Arnold Schwarzenegger naquele filme lá do é, que o segredo que ele engravida. O segredo é, eu sou pedófilo, mas não digo a ninguém. O Jorge Rito dentro dessa casa. O Jorge Rito. E a casa é tipo aquela Neverland do Michael Jackson. Com carrocês e chupa-chupas. Mas o Michael Jackson já morto. Com só o espírito dele lá. Para ficar uma atmosfera sinistra. Toda a nave de bicicleta e de corrolinhas atrás. Anda, vamos filmar. Vamos aí a música, não é? E o apresentador é o Macaulay Culkin da cena. Ora bem, vamos ficar com Tony Hart e Heart Attack, que é o que os nossos ouvintes devem estar a ter neste momento. O Espelho de Narciso regressa depois da música. Até já. Attack, Tony Hart, cá estamos nós. segunda parte do Espelho de Narciso, hoje sem Rafael Videira, mas com o Renan Alves, por R, que foi igualmente traído pelo seu parceiro. Pô, eu ia fazer o programa. O cara, e o cara me deu um bolo. Olha só, calma aí, tá funcionando o meu microfone? Tá. Beleza, beleza. Esse aqui tá tudo... O que é que tu ias fazer no programa? Não, eu ia fazer exatamente a mesma coisa que tava fazendo aqui. A gente ia disparar hate, mas era um hate cultural, tá ligado? Sobre essas bandas de merda que tem aí, tá ligado? A gente aqui é mesmo rude, é mesmo estúpido. Essas bandas tipo, curiosamente, deixem-me avisar os nossos ouvintes, porque eles precisam de saber isto, porque fui eu que vos convidei. Aliás, convidei-vos aos três para o passeio de tratores. Não, foi cancelado. Também foi cancelado. Por causa da chuva. Por causa da chuva. Tu estava a receber notificações disso. Mas trator na chuva é que é maneiro, cara. Sei que é, mano. Sei que tu és leal e às cenas, mano. Estou-me a cagar para a chuva. Mas eu já tinha os pneus de estrada. Já tinhas, pronto. E aquilo que liga a tração às 4 é complicado. Começa a patinar. Pô, lê umas notícias engraçadas aí para a gente comentar. Eu estava à espera disso. Só que nós temos agora uma rubrica nova que passa de manhã às quintas-feiras em que nós lemos esse tipo de notícias. É tudo a Lagardère. Curiosamente, quando se fala nisso, dá-me sempre fome. Porque é tudo a Lagardère, lembra-me de polvo a lagareiro. Ah, sim. Estás a ver? E dá-me sempre fome, pá. Sim, que é um prato que eu gosto muito, polvo a lagareiro, a Lagardère. Eu gosto de costeleta a lagareiro, pá. Costeleta a lagareiro? Costeleta a lagareiro. Mas porquê fizeste assim com a mão, tipo... Toma! Exato. Costeleta a lagareiro. É isso. Assim, eu gosto, o prato chama-se coisa, mas ele gosta de... Há tudo a lagareiro. Há frango a lagareiro, há bacalhau a lagareiro, polvo a lagareiro. Deve ser um novo frango tipo leitão, deve ser a mesma coisa. Frango tipo leitão? Leitão a lagareiro. Leitão a lagareiro, isso era uma boa. Sardinha a lagareiro. Assabas o leitão. O que é um lagareiro? Mas... É um senhor que tem um lagar. Eu também nunca entendi essa expressão. É o lagareiro porque é o gajo do azeite. Pá. Ok, ok. Lagar. O gajo tinha do azeite lá... é um lagareiro. É um azeiteiro, mano. Eu achei que fosse. É mesmo, azeiteiro, mano. Maluco que azeita as cenas. Não, um gajo tem um lagar. Um lagar de azeite. Pode ser azeite, pode ser tudo, não é? Tudo que quiser. Cooperativa. E depois também lá tinha um saco de cebolas, aproveitou, tal, e alho e tudo, pronto. Mistura. Aqui tá, vai disto. E tá rega por cima de um polvo. É o equivalente, esse gajo do lagareiro é equivalente àquele gajo que mata o porco e que mete logo os testículos do porco na brasa. É quase isso, não é? Mas espera lá, as pessoas fazem isso. Antes de matar o porco, né? Cortam os tomates e metem na brasa logo direto para comer. Sim. Logo. Diz que assim é que são bons. Eu nunca comi, não é? Mas o quê? É verdade. Tu nunca ouviste isso? Eu nunca ouviste isso. Não, estás na conversa com o porco e tal. Caraca, então vamos ali. Ah, eu tô vendo uma notícia aqui que falando em comida. Que restaurante... Não é comida, é tomate. Eu uma de vez porco, vi mano. Um Escolha. Vídeo. Tomate de porco, meu. Eu uma vez vi tudo, mano. Eu uma vez vi um vídeo com o Renan, que eram uns brasileiros, assim, muito fortes, a fazerem sushi com carne e batatas fritas. Não te lembras daqueles problemas? Isso é uma ideia. É sushi de carne. Isso. É um sushi, por mais conotações que isso possa ter, tem. Como o Geria diz, é um chouriço coreano, malheira coreana. É um chouriço coreano, exatamente. Exatamente. Mas podemos fazer um sushi. Um sushi? Nestum, por exemplo. Nestum. Porque tipo arroz. Neste mundo de arroz, posso fazer sushi. Exatamente. É isso, exemplo, olha. Lá está. Olha, lá está. Umas papinhas. Umas papinhas netas de arroz e tal. Desculpa lá, Renan, estavas aí. Não, eu vi um restaurante em Nova York vai deixar o cliente pescar a própria comida. Olha que sorte do cara. Tá ligado? Então tem tipo um aquário lá, o cara vai lá com a varinha se pescar. Ah, é tipo Angry Apple, aquela cena. Ah, tá aqui a foto, mano, olha só. Maluco, um monte de idiota lá pescando. Mas tu pagas no fim ou pagas antes? É que podes passar fome se não consegues pescar nada e o gajo vai. Ah, mas está a picar, pá! Traz um engordo, pá, que isto. Traz isto. Curiosamente, os japoneses. Vamos voar para o outro lado. Voa. E os japoneses. Houve uns japoneses que abriram um restaurante com comida de avião. O quê? Também é bom. Pô, eu adoro comida de avião, mano. Um restaurante com comida de avião. Sim. Tá certo. Pô, quando eu vou pro Brasil pela TAP, mano, é só comida boa, cara. Ali é tipo bacalhau com natas. O que mais já comi na TAP? É. Uma hospedeira. Ah, uma hospedeira. Não, era moça. Era moça, não era moça. Não, comi carne estufada uma vez. Tal. Vinha a descrição. Tá a ver? Posso te embobalar todo. E é, porque eu tenho medo de andar de avião, eu tenho um problema com isso. Então, a Ana, minha namorada, ela me dá um diazepam lá, uns bagulho assim, tipo, uns comprimidos daqui. Um Xanax. É, exatamente. E aí, o que eu faço? Viro uns dois ou três e tomo um copo de vinho. Pum! Pomba! 8 horas, Brasil. Magia. Quando acordo, já tô sobrevoando a favela, assim, já, mano. Quando tu acordas, estás a chegar a Portugal outra vez. Aí, que foi tão forte. E deu a volta. Quando acordo, já acordo com os tiros, mano. Chego lá, acordo com os tiros. Ah, eu pensava que eles tinham um limite nas bebidas alcoólicas, eles dão o que tu pedires. Pô, eu já tomei dois copos de vinho, mas eu sempre durmo, então, tipo, foram dois copos de vinho assim. Acordei e tava sobrevoando o complexo do Alemão, assim, a favela. Sim. Que tá em guerra lá. Sim. Vocês já repararam naquela vitrine que está nos aeroportos? Com o material que vocês não podem levar. Ah, é. Já vi isso. E são lá coisas incríveis, assim, tipo. Não parei para olhar, mas já. Coisas que tu não levavas em nenhuma circunstância. Ah, say no more. Quando eu estava vindo para Portugal, a senhora que estava lá atendendo. Era moça. Mas essa era só atendente mesmo. Tipo, estava lá no balcão da TAP, a senhora ela começa a fazer pergunta: tá levando faca? Eu não. Tá levando não sei o quê? Eu não. Tá levando arco e flecha? Eu falei: sim. Estou. Sim, sou índio, caralho. Vou brincar de Legolas dentro do avião. Os Senhor dos Anéis. Arco e flecha. Me perguntou se estava levando arco e flecha. Tenho um índio. Tu achas com veneno na ponta? Não, eu nem fiz a ponte, a ligação assim com a cena do índio, tá ligado? Isso foi só depois. Tu não vens de Itaguço? Tu não tens arco e flecha. E arco e flecha. Por acaso eu tenho um, mas não estou a levar. Não, só tenho a portal de Fluminense, não tenho arco e flecha. Arco e flecha. Isso é excelente, não? Parece que já estou a ver o Renan sabotar o avião com arco e flecha. Tu no chão, caralho! Tu no chão, caralho! Pois é, mano. Mas só que aquela tanguita de pele de animal lá dentro. Tudo chão, caralho! Com um cocar de penas assim na cabeça. Assim. Smartphones aqui, vai direto! Vamos ver. Tomando chá. Assim, ai, ou seja, essa que tu agora falaste aí no complexo do alemão, porque é que se chama alemão? É mesmo tem tal. É porque assim, os alemães na Segunda Guerra Mundial tem eram um os inimigos. Então, quando o policial sobe a favela, tá subindo os alemães. Ah, tá a ver? Okay. Por isso. Ah. E como aquela favela é dominada pelo tráfico, sabe? Também então, podia ser alemães complexos. Yeah. O complexo do alemão. Como é que aconteceu? Qual é o seu complexo do alemão? Hoje. Por isso é que eles falam. As aftas e hemorroidas idem. Na tropa de elite fala muito isso. Lá vem o alemão, então é quando é a polícia, né? É a polícia. Alemão é a polícia. Okay. Tá, mata aí, caralho! É como eles dizem lá. É complexo do alemão. Pô, como é que eu vou. Mas não é alemão complexado. Assim, não, mas e pá, eu não percebo. Me vi tu bem ansioso. Não percebo, mano. Ó, Boris, tem calma. Eu não percebo esse ordenado mínimo de 1.500 euros, mano. Não percebo. Tu és alemão, sou. Ah, estou a precisar de todos esses complexos dois, mano. Ok, tá. E ninguém gosta de mim porque eu é as minhas unhas. E sou muito branco. Eu sou muito branco e muito louro. Não percebo isso, mano. Não percebo essa coisa de perder duas guerras, né? Não percebo isso. Seguida, meu. Fala, então juntaram todos aqueles sítios. Eu estou lá de todos aqueles sítios. Uma favela só de alemães com o alemães a lamentarem-se. Alemães a lamentarem-se. Fogo, meu. Nazismo, nada a ver isso aí. Então, Jeria, tens mais alguma dúvida para tirar do... Não, era esta que eu tinha há uns bons 20 anos. Eu tenho uma que não sei. Epá, eu falo sempre deste filme. Eu sei que o Renan, desde que eu falei... Eu já não sei se tinhas visto ou não. Que é um filme muito bom. Que é de 2008 ou 2007. Que é Meu Nome Não É Johnny. Não, sim, não, sim, nunca sim. Vi esse filme. É muito bom esse eu filme, vi, não é? Meu Nome Não É Johnny. Meu Nome Não É Johnny. Isso é no Rio, não é? O filme é no Rio de Janeiro. Ah, é no Rio isso? Sim. É um gajo que... O Fast and Furious também é no Rio. Aquilo é um gajo que é... Tropa de Elite. Tudo, é tudo no Rio. Tudo no Rio, cara. Rock in Rio, é tudo. Rock in Rio. Porra, essa merda é Lisboa, mano. Eu acho que o gajo... Também tem no Rio também. O gajo é escritor, não é escritor, é escritor. Cidade de Deus é no Rio. E mete-se na droga a vender coca. e começa a meter as velhas ao barulho também. Isso é um... Ele começa a dar coca para as velhas, mano. Meu nome não é Johnny, é um thriller sobre cocaína. Tráfico de coca, em que o gajo passa a ser... Depois do Narcos, eu só consigo ver Narcos e cenas de cocaína, cara. Também é tudo Pablo Escobar, mano. É curiosamente tu no final, sentes aquilo. Tu achas que... Tu sentes que tu cheirou? Ser. Não. Tu dizes assim, não, eu também quero eu ser como este gajo. Eu podia ser este gajo. Eu quero ser este Pablo gajo. Pablo Escobarzinho aí. Há o mesmo gajo do bigode, o polícia. Também não me importava de ser. Também. Tem lá as suas... Eu fico com mais vontade de ser o Escobar, mano. Isso a gente fica, tipo... Claro que ficas. Ah, mas tens sempre aquela coisa de ter que matar gajos. É complicado. Não, mas o Escobar não mata ninguém. Ele manda matar, cara. Sim, é complicado. É complicado. Não sei porque aquilo na cabeça. Ele morreu com que idade? De 40? Morreu novo. Sim, eu lembro do dia que ele morreu, cara. Eu era puto. Eu tinha 8 anos quando o Pablo Escobar morreu. Morreu num telhado, não sei onde. Lá em... Como é que é o nome do lugar? Lá na Colômbia? Mas Medellín. Eu vi esses dias uma notícia que tem uma universidade lá na Colômbia, uma universidade de Bogotá, lá, sei lá, que agora tem abriu um curso de usos alternativos da maconha, da marihuana, cara. Usos alternativos, mano. Usos tipo, alternativos que é? Tipo medicinal. Usar só no bastante. Então, oficinas, workshops, assim, o bagulho. Um curso assim. Pô, de droga os caras entendem, né, cara? Sim, não vamos. Não vamos. Vamos fazer uma bavaroise de marijuana. Os alternativos, mesmo. Os alternativos é que podes fazer. Podes fazer roupa também? Sim. Pode, e depois fuma lá no fim. Por exemplo, fazer um arrozinho, aliás, um arroz, e meter-lhe umas folhinhas. Medes um bocadinho coentro, um bocadinho marijuana. Não, mas tu podes fazer tudo. A partir do momento que tu fazes tudo. É lá, não é falar em fazer tudo com marijuana. Lá na Lausanne há uma comuna de gajos que também, quase menos, a maior parte são alemães. Sim. Que se metem no mato e fazem festas de transe pois com baterias de carro. Ah, ayahuasca, não é essa parada? Estão todos arrebentados lá no meio do mato e não sei o quê. Eles metem-se uns panais cheios de cores. Isso é para apanhar azeitona. Depois... Que é para depois andarem lá todos marados. E depois os gajos metem uns flyers feitos à mão aí em Coimbra e tal, com as direções. Adoro transe. Eu sinceramente... é pá, se calhar até gostava de ir ver uma coisa. Eu curti ver um dia do boom. Curti lá em ver. Ah, não, atenção. Olha que aquilo ardeu tudo. Eu vi o documentário. Documentário não, é um filme que há com 2 ou 3 horas que eles fizeram sobre aquilo. Ninguém fala, tu só vês mesmo imagens da experiência que é o boom. Aquilo tem lá sítios incríveis. Pois tem, eu gostava de ir ver aquilo. Aquilo tem um coreto só de sinos e coisas a bater. Sim, muita calma. Aquilo é muita calma. Sempre a bater. Pau, pau. Há sempre coisas a bater. Sim, mas, apá, eles têm assim umas coisas flutuantes na meia da água que tu podes estar deitado submerso. Sem drogas ou com drogas? Não preciso. Sem drogas. Consegues ver isso? Sóbrio. Só quando tomas lá uma coisa é que vês sinos. Eu nunca tomei nada. Mas os gajos têm lá um sítio que é tipo um lago, uma barragem. É isso, em que tu estás submerso. E cães grandes ou não? Não, aranhas gigantes. E tem uma tenda de circo. Já para isso deve ser. Mas, uma tenda de circo? Tem. Sim, já houve aqui malta, pelo menos da rádio, que já lá foi tocar, já lá foi passar música. E anacondas? Tem anacondas? Ah, não sei, tu estás ali no... Aquilo é como é que se chama aquilo? Epá, é uma herdade de não sei onde, pá, não sei. Não, mas mesmo a... Grado do sítio. A terra, sim. Epá, não sei. Pá. Aonde? Onde se faz o boom, não sei. Não é Foscoa, pois não. Não, tem um nome... Eu nunca vou lá mesmo, então que se dane. Pois eu também não, mas gostava disso. O problema daquilo é, para já é só 2 em 2 anos. Pois é, e depois tens de estar numa fila para ser revistado e com os cães a farejar. Revistado? Então, depois vais para o boom, vais fazer o quê? Vais-te arrebentar todo. Te arrebentar todo, amigo. Então, mas aquilo é mesmo o grande poder de... Pá, e depois aquilo é assim, tu não podes levar lixo, nem nada. E aquilo é tipo só comidas saudáveis, não é? É, os gajos são todos ecologistas. Só vegans. É... Tu não podes andar a pisar muito o cerco ali. Não, tens que respeitar as cenas. Só podes, é só brócolos e azeite. Estou-me a lembrar agora. Mano, eu tenho uma quantidade de hippies insuportável nesse lugar, cara. Eu odeio hippies, tá ligado? Eles devem tomar aquela coisa, a ayahuasca, tá ligado? Aquela. Da América do Sul e tal. Da América do Sul que o pessoal. toma aquilo e vomita e depois e diz que aquilo expurgou todos os demônios. E que nasceram outra vez. Não sei. Digo, mas, diz-me, eu ia vos dizer agora uma coisa. Cara, morrer duas vezes, cara. Morrer duas vezes. Uma... Os índios matarem, depois ressuscitar e depois, sei lá, o Renan quer trazer a Inquisição de volta. Eu acho, mano, faz falta. Para limpar isto um bocado aí. Tem que limpar, mano, só a chuva mesmo para limpar. Para limpar. Sem mesmo a taxi driver, isso, limpar esse lixo todo. Curiosamente, eu e o Renan, pá, há um ano andávamos em grupos de Facebook de vegans. Só a meter fogo. Não. Eu fui expulso. E de feminista também. Feminista também. Feminista também. Arrumei uma treta por causa dos videojogos lá, porque a. Pronto, começa. Quando o Trump fala merda de videojogos, diz que o cara atirou em todo mundo na escola lá por causa dos videojogos. Todo mundo, ai, que idiota, o videojogo não influencia nada, não sei o quê. Aí vem uma feminista dizer que. Dizer que os videojogos é a causa do machismo e todo mundo bate palma. Então, tipo assim, o videojogo influencia o machismo. Todo mundo é machista por causa do videojogo. Mas ninguém vai. Mas é o cara atirar na escola por causa do videojogo, aí já é mongolice. Aí já é mongolice. Então, mongolice. Ó, Trump e feminista vai todo mundo. Tomar no cu, exato, pode dizer, pô, tomar no cu aí. Exatamente, tomate cru. Todo mundo, tomate cru. Não vamos generalizar, vamos acreditar realmente. Eu espero que você não tenha problemas por causa desse programa. Eu não tinha. Eu não faço isto de vida, portanto. Eu já tinha problemas antes. O boom é em Idanha Nova. É isso. Ah, exatamente. Idanha Nova. Ah, nós já lá fomos em Idanha Nova. Aquilo é quase em Espanha. É só trans aquilo? Só trans. Ou é tipo, tem tecno também? Tem tecno também. Os Sensible Soccer já tocaram lá. Já. Já está chegando hipster assim o bagulho. Ah, mais ou menos. Sim, mais ou menos. Houve ali uma certa abertura, digamos assim. Sim. Pronto, e é isso. E vem malta do mundo todo. Todo esse festival. Curiosamente, há mais pessoal internacional do que portugueses. Portugueses há poucos. Sim, mas drug free, né? Então o pessoal vai. Sim, drug free não é, mas pronto, não é criminalizado o consumo. E são quantos dias esse festival? Acho que é uma semana. É tipo queima das fitas. Basicamente é uma queima das fitas. Deles. Uma queima das fitas hippie, né? Exatamente. Sim, exato. Queima muita fita aquilo. Posso chamar isso? Queima das fitas. Curiosamente, no outro dia tive uma situação engraçada. Não tem nada a ver com isto. Lembrei-me agora. Ah, tranquilo. Estava num supermercado e ia com o meu carro para a fila, para ser para a caixa. Aí com o teu carro. Não. Entendi nada dessa parada aí agora. Tipo, meio surrealista. Eu estava no mercado e meu carro. Carro compras. Okay. Ah. Eu estava aí para a fila de pagamento para a caixa. Estava lá um carro vazio e eu não faço mais nada. Vazio não, sem ninguém. E eu não faço mais nada. Contorno e passo à frente. Ora, vem uma senhora com uns vasos na mão. E coloca no carro e vira-se para mim e diz: Oh meu cabrão. Não, ainda assim. Eu estava à sua frente. Estavas? E eu começo assim a olhar para ele. Estás a ver quando um gajo olha e está a pensar assim: o que é que eu lhe vou dizer sem me passar da cabeça? E vira-me para ela: Não, quem estava aqui era o carro. Você não estava aqui, de certeza absoluta. Porque está a chegar agora. E ela: Ah, mas isso não interessa. E eu a pensar assim para mim. Vir-me para ela e digo-lhe assim: Ok, então vou começar a trazer um carro para deixar aqui na fila que e o outro para eu ir às compras. Exatamente. Ou então que deixa... é para isso que servem os objetos inanimados, né? Para você deixar lá e então. E é uma representação tua. Exatamente. Então calei-me. Pá, mas... Gênero é uma construção. Estou brincando. Mas, se eu quiser ser um carro de compras, eu posso ser um carro de compras. Sim, e tens-me chamar a carro de compras. E eu, paciente: Ah, deixa-me ficar, vai, passa lá. Mas. Karma is a bitch. Oh, e neste caso até era bonita. E o karma é uma grandíssima. Porquê? O que é que aconteceu? A senhora passou os seus artigos, estás a ver? Sim, e não tinha dinheiro. Não. Só que esqueceu-se de aqueles vasos que ela trazia, esqueceu-se de os meter lá no tapete para passar. Ou seja, quando ela se apercebeu disso, já depois de pagar, já estava o Nuno a picar as compras no código barras. E ela volta para trás: Ah, esqueci-me dos vasos. E eu fico assim a olhar para ela: Não sei de nada, agora vais esperar. E esperou que eu acabasse de passar as minhas compras todas, de pagar, ia-me embora e ela ficou lá com os vasinhos. Aprendam a lição, amigos. Não deixem carrinhos a guardar lugar, porque isso não é nada. Agora eu te coloco uma situação. Se fosse um cigano fazendo essa parada, tu falava assim, não vai lá, passa, por favor. Tu tinhas de buscar os vasos. Eu estava aqui guardando para você. Ele pagava-lhe os vasos. Ele pagava os vasos. Ainda pagava. Ainda pagava. Fez isso porque era uma mulher indefesa. Oh, Leandro, não tem os vasos, pá, eu pago tudo isso. E até levas o que tinhas comprado. Leva isto também, leva isto tudo. Que é um cigarro. No fundo, no fundo, no fundo, para acabar este programa, fui, ou iria ser, um pagão. Um pagão, é? Lá está. Viu? Olha, o programa começou com paganismo e acabou com paganismo. Antes, tá ligado? Antes de acabar, eu queria sinalizar que o kebab já abriu. Já abriu? Já abriu. E é um kebab mais louco, tá ligado? Você pode pedir o que você quiser. Tá ligado? Pô, se quiser, tipo... Afinal, o gajo tem... Vamos, vamos terminar com esta esquizofrenia, pelo menos à segunda-feira, para quem nos ouve. Para quem nos ouve ao sábado, nós já voltamos com já. O É Tudo à Lagardère. É tudo. Vamos ficar com uma artista chinesa. Vamos ficar com Long Boy e Lover Boy. So, é o que nós somos. E canta em chinês isso aí? Não, não, em inglês. Ah. Até já. Tchau, tchau. Lover Boy, don't play it cool. You should have known how I want you. Devote yourself entirely. Give time to me. In a world that runs this way, man to man, ooh, I say, I like a man to serve me right. Ego.